Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó às águas de Jericó para o Oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel, e de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desde a banda do Ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bete-Horon, de baixo, e até Jezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o Oriente era Atarote-Adar até Bete-Horon de cima. E sai este termo para o Ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o Oriente, até Anat-Siló, e passa por ela desde o Oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o Ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Jezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários.